andrecedesmoral.com.br. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Sempre tava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar o banho e a gente se amar. Eu sempre vivi pra você, eu me entreguei pra você. Mas chegou no ponto que não dá. Você não vai mudar. Assuma as consequências, você pode carregar. Eu tô solteiro e bebendo o dia inteiro. Falei, você não acredita. Agora a moeda virou. E eu tô solteiro e bebendo o dia inteiro. Te falei, você não acredita. Essa aqui tocando paredão, chefão. Pepeiro paredão, paredão gordinho. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre tava em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar o banho e a gente se ama. Eu sempre vivi pra você, eu me entreguei pra você. Mas chegou no ponto que não dá. Você não vai mudar. Assuma as consequências, você pode me carregar. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falei, você não acredita. Agora a moeda virou. E eu tô solteiro. Você não acredita. Agora vai me dar valor. André Cedeiros, o moral de Ibi Koala. E hoje me produções e eventos. Semana mais repertório, mais atualizado. Momento. Vai. Mas vai na safadeza de verdade. Porque o romance chega. Cidade.